Salve, salve, pátria amada, cheia de encantos mil. Meu orgulho, minha terra, minha amada mãe gentil. Neste céu tão estrelado, pontilhastes o cruzeiro. Quero mais uma estrela pra gritar, sou brasileiro. Sou aquela multidão que dá força à seleção, esperança que incendeia o coração. Vamos lá, Brasil, vai ver quem não viu. Braços fortes levantando a taça, choro de alegria, amor e graça. Vamos lá, Brasil, povo varonil. Essa é a voz de uma nação que não quer calar. Brasil é essa. Vamos lá, Brasil, vai ver quem não viu. Braços fortes levantando a taça, choro de alegria, amor e graça. Vamos lá, Brasil, povo varonil. Essa é a voz de uma nação que não quer calar. Brasil é essa, campeã. Meu orgulho, minha terra, minha amada mãe gentil. Neste céu tão estrelado, pontilhastes o cruzeiro. Quero mais uma estrela pra gritar, sou brasileiro. Sou aquela multidão que dá força à seleção, esperança que incendeia o coração. Vamos lá, Brasil.